Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos aqueles que estão sintonizados na Rádio Antena Web, canal 1, aqui na sua rádio fantástica, no grupo Antena Web. É com muito prazer que eu, Carlos Bonaparte, estou com você, apresentando esse fantástico programa que se chama Escolhes Tu ou Escolho Eu. Em português do Brasil, Escolho Eu ou Escolhe Você. Aqui um programa de uma hora de duração, no mínimo. E claro que tem sempre dois apresentadores. Hoje, um português do Brasil, Carlos Bonaparte, e outro português de Portugal, Nuno Miguel. Boa tarde, Nuno Miguel. Aqui o Carlos Bonaparte não é Kenga, não. Não. Ainda não. Ainda não. Mas sabe... Um dia que deixa a rádio, pode ser que... É provável. Sabe que eu tenho muito medo de ser assim, porque eu tenho muito medo de ir para esse ramo. De ir para esse ramo, porque a gente, claro, tem que estar associado, né? É conveniente. E há dias eu escutei aí uma frase que é: se critica uma Kenga e se ofende todo o Bataclan. E eu pensei bem, não é para mim. Você, já que é membro do Brasil, já esteve lá em Ilhéus, no Bataclan, foi? É verdade. Já deve conhecer profundamente tais recantos. É, exatamente. Vitalícios. Bom, é, exatamente. Muito bem. Estamos aqui para a emissão 166, de sábado 15 de março de 2014. Mais logo, daqui a pouco, ora bem, já às 7 horas, daqui a pouco estamos os dois a assistir ao grande evento, ao melhor programa que vai dar na RTP1 naquele momento, porque não dá mais nenhum, que é o Festival da Canção. É muito bom. É verdade, não andaste tu em coisas de plágio, não? Não houve nada. Passando à frente. A típica portuguesa, nada, e eu digo-vos uma coisa. Se a chamada... A chamada não é 760, não é? Aquela para ligar, ligue para o número tal e vote na música... Ah, ganhe 1000 euros. Não, e vote na música número 1, não sei o que, não sei o que. Acho que é. É pagar, é acrescentado, por isso deve ser. Pois, até não vou estar a fazer isso. Porque senão, até juro... Claro, não vou chegar a tanto, porque é mais juro que é mais medo. Posso fazer, juro que vou ligar. Porque é mais juro que é mais... Não, mas se não fosse valor acrescentado, eu até ligava para votar a música número 1. Porquê? Porquê? Então... Não é essa que... Para chegarmos ao cúmulo, para depois eu ter mais uma edição para o nosso mundo. Estás a ver? Para depois eu poder dizer... Hoje, a mão se dizer que é que vai representar Portugal é uma pouca vergonha. Tens de explicar aos ouvintes o que estamos a falar, porque eu e tu sabemos e eles não. Eu explico. Nessa semana passada, ouvimos aí o... Bom, enfim, quem ouviu o festival, quem não ouviu ainda pode ouvir pelo menos a música número 1, que é o alvo das minhas críticas, e com razão. Interpretada pela Catarina Pereira. Exatamente. E a música chama-se Meia Culpa. Qual é que é o problema? É que essa música é praticamente igual. Mas atenção, eu estou a dizer igual e vocês já vão perceber o porquê. É praticamente igual à música que a mesma cantou em 2010, chamada Canta Por Mim. Que na altura ficou em segundo lugar, por isso é que não foi ao festival, ao Eurovisão. Foi a filha. Ah, também participou num festival? Pois! Pensei que era um CD dela. Não, participou num festival, percebes? Ah, não sabia. Isso é que é o mais ridículo. Participou num festival em 2010. Quando ganhou o Filipe Azevedo. E depois, agora participou com este Meia Culpa. Mas é que. Eu fiz a publicação do arquivozinho lá na página do Festival da Eurovisão. Mas se vocês. Eu não vou. Não vamos estar aqui a ouvir. Ouvimos. O que é que dizes? Vai demorar muito tempo para encontrar, mas vale para... Não. Eu sei onde é que está. Então vai dar... Pronto. Então, mas eu vou explicando. Eu vou aqui para as coisas e vou explicando. Então é o seguinte. A música da Catarina Pereira, as duas, elas são praticamente iguais. A tal ponto de que... Não são iguais em toda a parte. Não, não é iguais em toda a parte. Há excerto em que é quase fotocópia. Há muitos excertos. Eu vou dar exemplos. Ups, desculpa aqui. Microfone. Lá vai. Palmas. Os ouvidos dos ouvintes. Palmas, os ouvidos dos ouvintes. Eu explico muito sucintamente. Em termos rítmicos, atenção, porque eu podia dizer, não, isto é parecido. Mas não é parecido. Houve partes que foram aproveitadas. Até as paragens. Aquela parte finalzinha que dá. Que a Catarina dá no final da música. Mas melhor mesmo que isto der. Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir. Eu fiz aqui uma brincadeira que foi juntar a parte final das duas músicas. Ou seja, o Canta Por Mim. O Canta Por Mim e o Canta Por Meia Mim culpa. e o Meia Culpa. E o que Vamos vamos ouvir. ouvir é o excerto que ele É publicou a exatamente. mistura. A mistura. A dúvida que eu tenho, e ouvintes poderão levantar, mas o Carlos mexeu aí em tons ou em ritmos, mexeste? A velocidade é a mesma, E a exatamente. sequência de Aliás, a acordes? velocidade, até o tom é o mesmo. E aquela parte do tan tan tan tan, exatamente igual, Tanto mas. é que chega-se a uma certa altura já nem se consegue diferenciar qual é a Exatamente, música atual, qual é a exatamente, 2010. na parte final. Aliás, até eu mais para trás, eu não peguei aí porque aí há uma ligeira alteração, que é. Tem o solo da guitarra, isto não é a culpa, tem o solo da guitarra e depois o tom sobe. E na outra, o tom sobe quando dá o solo de guitarra. É essa a diferença. Eu não vi a duração das duas músicas, confesso que não vi, mas também deve ser muito próxima, porque não há grande alteração. A grande diferença mesmo é no princípio. Aí sim há uma enorme diferença. O Fora resto. isso. Mas conclusão, falaste com alguém da RTP ou não? Ou foi só Cheguei a para falar, fazer mais tentativas? de uma vez, mais de uma vez. Não, no domingo eu sei que não E na falaste, segunda. não. Não, eu falei no domingo e escrevi. Não, mas Falar, falar mesmo. eles não deixam falar com ninguém do festival. Ah, Não então não deixam. falaste. Não. Mas mandei o um e-mail, foi confirmado. E depois já liguei na segunda-feira para eles me confirmarem se mandaram ou não o e-mail. Quer dizer, nem me responderam confirmar se receberam ou não o e-mail. Ah, sim, recebemos e já reencaminhamos. Mas se quiser, eu posso reencaminhar outra vez. Disse, então eu agradeço. Que ringa-me outra vez com aquela questão do comunicar depois. Eu disse, é que isto é uma questão urgente, porque o pessoal já no próximo sábado, esta música foi uma das que passou. Quer dizer, que raio de música é cativante, fica no ouvido. A Catarina tem uma voz bonita, tem. Agora, vamos lá ver. Isto não é um tema original. Bem, se é autoplágio ou não, isso pouco importa. Porque é autoplágio, paciência. Agora, aquilo que o festival especifica é. Canções inéditas. Inéditas. E esta é inédita. E este instrumental não é inédito. É quase a fotocópia da outra, mas é E inédita. este instrumental. E eles dizem que o início é muito diferente, como tu disseste, e pronto, já não é a mesma música. Então por esse andar, o Tony Carreira não tinha feito nenhum plágio. Exato, muda com algumas coisinhas e pronto. E está feito. Não é. Então porque é que os Coldplay foram acusados e confirmou-se que era um plágio, confirmou-se, Satriani. do Joey Satriani? Não podia. Há ali algumas alterações. Não é? Não, aqui Mas pronto. Tristezas à enfim. parte. Exatamente. Também já nos começamos a habituar no Festival RTP da Canção. Por isso é que a gente. Sabes que eu realmente começo a perceber porque é que nós chegamos longe no Festival RTP da Canção. Começo a perceber por um motivo muito simples. Começo a perceber por um motivo muito simples. Porque eu tenho acompanhado com mais atenção desde 2010 os festivais. Bem, 2010 também foi mal. Foi um festival justo. Pronto. 2012. Ai, muito longe. 2011, aliás, aquilo até deu dó. Deixa-me lugar, escritor. Não mais Continuas muito longe. Hã? Continuas muito longe do microgaitas. Não é para lá, é assim. Não sabia. Pronto. E depois. Ah! Pronto, enfim, é lamentar este tipo de situações. O 2012, aquilo até assustou. Eu lembro. Quanto nos rimos aqui à conta daquele festival que só nem mesmo. Safado. Só guitarras. Exatamente. Olha, vamos até mar com a Maria. Exatamente. Ora bem, mas nem tudo é mau na RTP. Né? Até porque a RTP é um canal muito interessante em termos de programação, há que reconhecê-lo. E também tem a RTP Memória. Que eu não percebo porque é que é um canal em sinal fechado. Sinceramente, não percebo porque. Acho que devia ser um canal em sinal aberto. Porque é pago para nós. E tem coisas antigas. Não há propriamente ali grande despesa. Como há, por exemplo. Embora tenha conteúdos inéditos, mas não vamos comparar as despesas de uma RTP Memória com uma RTP 1, 2 ou Informação. Não é? Mas pronto. A tua definição do sinal aberto e fechado, para mim, sinal fechado é que eles têm de pagar por aquele Não, canal em se eu específico. explico, A RTP Memória não tens de pagar por aquele canal específico. não, eu explico, sinal aberto é quando tu não tens que ter nada, só uma televisão e a respectiva antena para receber o canal. Isso é que é sinal aberto. Sim, mas Sinal fechado é isso, quando. hoje em dia até isso paga-se para. Já se pagou para ter os dispositivos digitais e pá, pá, pá. Isso é as mais antigas, porque as novas já trazem. Certo? As novas já trazem? Não trazem? As novas não têm já incorporado essa porta DT? Ah, a TVT, pois é. Pois, é isso que já não. Ou seja, o que se pagou é, pronto, é como se pagasse um adaptador. É como as pessoas tiveram que comprar uma televisão não para ter uma televisão a cores. Isso é outra história. Mas estou a falar, as pessoas que vão agora comprar uma televisão, percebes? Têm os 4 canais. Os 5, aliás, têm o canal Parlamento. Só mesmo para dizer que temos 5 canais, que é uma coisa é mais ridícula que sei lá o quê. Eu até percebo a lógica do. Eu até percebo a lógica de termos o quinto canal, mas do estilo, ai, coitadinhos de nós, que isto é mesmo à rasca. Era para abrir um quinto canal privado, um terceiro canal privado, mas a coisa falhou, vamos lá colocar aqui o Parlamento. Para isso colocava a RTP Memória, que sempre era mais útil. Porque o Parlamento até dá na RTP2. Portanto, pronto. Vamos à música. Mas enfim, dizia eu. A RTP tem coisinhas boas. E eu hoje vou revisitar os tempos. E eu ainda me lembro de uma cena em que. Não foi a RTP, foi a SIC. Mas também. Mas às vezes acontecia na RTP. Quando. Sabe, imagina. Estava um bocadinho mais de chuva ou não sei quê. E o sinal. A recepção da antena piorava, não é? E então dava-se aquela sensação de que, olha, ficamos sem sinal, só ficava a chuva na televisão. Sabes que eu gostava muito de ver a chuva na televisão, não sei porquê. Achava giro. Sei, imaginava-me ali. Porquê que será que aparece assim a chuva? Consegues explicar o porquê ou não? Não, mas sei que isso está numa música. E claro, para não variar, o satélite começou a falhar. Ah, não. Mas aí não Eu vi sei, era aí só não para era lembrar chuva. que a chuva, falaste na chuva. Pás. No telhado. Mas voltando à música. Amar e música. À Mari Música. À Mari Música. Pronto. Havia uma telenovela que dava da parte da manhã na RTP1. Que era uma novela mexicana. Isto faz lembrar até as cenas do Herman. Lembras-te? Que eles gozavam muito com as novelas mexicanas. Pronto. E então. Eu lembro perfeitamente desta novela. Mar e Mar. Eu gostava tanto da miúda. Era tão gira. Era engraçado. Era. Sei. Depois gostava do pulguento, o cão. Não sei se chegaste a ver a novela. Não Chegaste? me lembro. Lembro de um nome, mas não Pronto. tenho visto o genérico e não tenho ideia nenhuma. Mas o genérico é bom, a mulher aparece quase toda à mostra. É bom, é muito giro, a miúda, é o que tu dizes. Pronto. Não, é. Eu gostei muito da Marimar. Foi uma novela que me marcou. E eu também não sei se te lembras de uma chamada Malhas de Intriga, lembras-te? Lembro-me, mas também só do nome. Essa novela. Eu não gostava nada porque eu queria ver o Dragon Ball. E eu tinha que esperar que a porcaria da novela acabasse. Depois aquilo era grande como o caraças, porque era Malhas de Intriga, ou seja, muitas intrigas. E roda, e gira, e gira, e Oh, torna a eu não pernar. sei quanto tempo é que aquela novela teve no ativo. Pronto, então aquilo foi assim uma coisa. Enfim. Mas pronto, então a Marimar. Eu não me guardo a história, apenas algumas passagens, mas não me lembro da história toda. Lembro-me lá da velhota queria matar o Pulguento. Oxe. E o cão, tadinho. O cão era muito amigo dela. E eu, quando é assim, dá-me vontade de abraçar o meu lostinho, coitadinho. Cantadinho. Também é muito meu amigo. Felizmente ninguém o quer comer, nem matar, nem nada. Pronto. Isso é bom. E então, pronto, é isso. Escolhi esta música porque me faz transportar. Eu já disse isto várias vezes e vou dizer mais uma vez. Eu nasci numa época de ouro, digamos assim. Eu fui um sortudo. Porque eu pertenço à última geração, até ao atual, que teve tempo de ter infância. Não era obrigado na escola a ter que fazer trabalhos no computador com 5 anos de idade. Não tinha telemóvel e Facebook aos 6, a fingir que tinha que ter 17 ou 15 ou 13 ou o que fosse, no mínimo era 13 para poder ter Facebook. Embora já tivesse 6, nada disso. Eu nasci no tempo. O maior brinquedo que eu tinha era o Tamagotchi, que até surgiu quando eu já tinha para aí 11 anos. Mas quando eu tinha os meus 5, 6, eram os Legos. Aliás, o que me deu muita noção das coisas. E o que, por outro lado, me incentivou muito à criatividade. Era isso, eram os castelozinhos que se faziam na areia, quando se ia para a praia, lá o balde, pá. Ainda me lembro o que eu chorei quando o mar me levou o meu balde. Que eu tinha aí um anchinho, um ancinho, como é que se chamava aquela coisa? Anzima Kakala, é uma equipa da Rússia. Pronto, e é isso. Ou seja, faz lembrar tudo isso. Eu realmente, mar e mar, tenho grandes, grandes, grandes recordações. E por isso mesmo trouxe aqui o genérico, que é cantado pela Thalia. Eu gosto logo do princípio. Mar e mar. Ela não está a ver o programa, também não percebe português, portanto, se é coitadinha, ela pensa que é um elogio e também vai escrever agradecer e tal. Pronto, é isso. Foi por isso que me escolhi este genérico, esta música. Faz recordar então esses tempos. Isto mais da parte da manhã, sei lá, eu contava férias, eu contava. Às vezes também faz lembrar o facto de estar a minha irmã em casa. Eu vi isto na sala, que era uma sala enorme. Mas enorme mesmo, aquilo era uma sala bastante grande. Todas as coisas. Faz lembrar quando eu ia à cozinha, a cozinha era logo ali ao lado. Faz lembrar, sei lá, tantas, tantas coisas. Que do meu gato, que na altura em que deu a Mari Mari, acho que foi em 94, e eu ainda nem sequer tinha o gato. Marimar, que por coincidência é uma referência ao mesmo contexto da primeira música da semana passada, porque Marimar, Maria do Mar, se quiser entender assim, quando nós falamos na peça chamada Promessa e da vida de pescador e pá pá pá, vamos voltar ao mar. Andamos muito marentos. Oh. Cala pá, vamos ouvir a música. Vamos lá. Costeñita. para siempre. Manda el amor. No que no. A canção número 2, vou ser eu a escolher, e isso é que interessa. Yeah. Faz, além de responder claramente ao estilo musical, este... Tu defines isto um salsa merengue, defines isto como o quê? A música que escutamos agora. É salsa merengue, é por aí. Vamos a abrir agora um pop latino, se quiserem. Dá para dançar também, para mexer aí o rabiosque. Não é, mas é mais ou menos. Pensei que era o salsa e merengue. Há uma música... Ah, o salsa e merengue mesmo, não. Vamos até Porto Rico e até o ano mágico do Carlos Bonaparte, que é 1999. Ora, do mesmo CD em que havia uma música que fazia referência a desporto, e eu estou a falar em desporto porque há três coisas associadas a esta música relacionadas com desporto. A primeira delas é o Mundial de Futebol, na altura de 98, neste caso 2014, que é o próximo Mundial que vamos ter. É que o Carlos não vai estar cá durante esse período, parte desse período, vai a certos países lá para aqueles lados. É verdade. Mas é isso. A Mundial 2014 que vem aí, que é do Brasil, por isso é que o Carlos começou a falar em português do Brasil, porque ele sabia que eu ia falar do Mundial de Futebol, que se vai ter no Brasil. Exatamente, exatamente. E também daqui a 2 anos, Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Exatamente, se o mundo não acabar, interessante. Faz também referência. Aí vai acabar outra vez. Não sei, depende. Isto com isto está, eles vão ser... Faz referências também a um possível... Tiros e bombas e nucleares nas trombas. E fica o suspense. Um possível futuro programa da Antena Web. Mas isso fica aqui em off. Mas faz referência, quer dizer, a nível desportivo, esta vida louca. E estou a falar em vida louca porque daqui a poucas horas vai começar... E atenção, já não posso fazer... Porque os motores agora é... Ah, é. Como os motores mudaram, agora o som é bem diferente, é mais, além de ser mais silencioso, é bem mais grave. E vai... É. Brum, brum, brum, porque já não vai... Como é que tu fazias? Já faz lá, que eu gosto de ouvir. Pois, já não é agora, é... A Fórmula 1 começa daqui a umas horas, às 6 da manhã, em Portugal Continental e na Madeira, menos ou menos Açores. E em Melbourne devem ser feitas às 4 da tarde. Porque houve muitas mudanças técnicas da Fórmula 1. Na Austrália deve ser 1, 2, 3, 4 da tarde, não sei, 5. Vai começar na época da Fórmula 1. Começa muito bem, porque a Lotus diz aí, chama-se Lotus. Começa muito bem porque na qualificação conseguiu os 2 primeiros lugares, se virarmos a classificação ao contrário. Porque fica... Entre 22 pilotos, o Grosjean e o Maldonado conseguiram 21º e 22º tempos, o que é muito bom. Podia ser pior, eles ficassem 23º. Nós começamos muito bem em Lotus. Esta época vai ser para não ficar em último. Bom, também estou a exagerar um bocadinho. Se compararmos ao ano passado, em que a primeira corrida foi logo ganha por Raikkonen, que rima com os Svergunen, este ano também vai ser ganho por Grosjean, juízo. Bom. E esta música também faz lembrar os tempos da Sol Música e MTV VH1, que esta música passava muitas vezes. Foi o primeiro single do álbum Ricky Martin, porque vamos até o Porto Rico. Já escutámos aqui She's All I Ever Had, que eu lembro. O segundo single foi She's All I Ever Had. O primeiro single foi Live La Vida Loca, que faz também outra associação mais recente, no Quadras de Música, emissão número 201. Foram só músicas, quadras bem dispostas, ou seja, músicas que dão sensação de bem-estar, segundo uma tabela elaborada recentemente pela Video Hits 1, portanto, os hits de sucesso de vídeo 1, VH1, tanta coisa para dizer VH1. Que numa das músicas, acho que era sexta ou sétima classificada. Isso faz lembrar, sabe o que me faz lembrar? Eu sei, por isso é que eu disse que faz lembrar. Dance music. Tanta coisa para dizer. Acho que foi sexto ou sétimo lugar, esta música apareceu lá, dá a sensação de bem-estar, que é o que se tem sentido para estas bandas nos últimos tempos, que é Living La Vida Louca. Vamos ver a vida louca, que é o que eu começo a passar, a sentir. Quando começa a Fórmula 1, que é uma vida louca, vamos lá aproveitar isto. Eu, por acaso, também tenho sentido... E hoje também foi vida louca porque acabou o torneio das 6 nações e foi uma loucura. Eu também tenho sentido... Em rugby. Também tenho sentido a vida louca porque... Já vos disse que... já disse aqui na passada semana que voltei ao meu ponto em que já consigo outra vez sentir aquela questão de que... Como é que é? A rádio é uma missão. E Não sei, cada programa é feito com muito mais... Não sei explicar, parece com muito mais alma, não sei explicar. É uma coisa... Não sei. É uma coisa, não sei. É indescritível, ou seja, e não é só o programa. É quando há decisões a tomar. Na quarta-feira nós ficamos sem programas porque houve aqui mais umas irregularidades que tiveram que ser corrigidas. E aquela coisa, aquele ritmo, não ficar desesperado, nem ficar, epá, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer assim... Ah, isso é sempre a dar, sempre a correr, tudo a pensar. Ah, bem, isto é assim, então, vamos lá pensar. Pronto, pensa-se, questão resolvida, vamos ao próximo. Siga! Agora uma meia de leite, para descontrair um bocadinho, regressa ao trabalho. Tem de ser assim uma coisa... não sei, voltar a esse ponto, a essa estabilidade, para mim isto também tem sido uma vida louca. Está quase a fazer 15 anos, que foi o lançamento deste single, dia 23 de março de 1999, hoje é dia 15, portanto no domingo da manhã, uma semana, faz 15 anos. Depois tivemos o X on I Have It, já passou aqui, o Shake Your Bum Bum, Shake Your Bum Bum, Shake Your Bum Bum, e o Private Emotion com a meia. Portanto, Live La Vida Louca, do álbum Ricky Martin, de Porto Rico. Eu quero a vida louca! Eu quero a vida louca! Que passou por tempos conturbados pessoalmente quando se assumiu homossexual. Quer dizer, a partir daí não, mas até chegar a esse ponto, andou ali e vai que não vai. Henrique Martin Morales, nascido na véspera de Natal, que giro. 24 de dezembro, de San Juan, Porto Rico. Ricky Martin vai cantar Live La Vida Louca. Já agora, deixa-me só fazer aqui um parênteses, que tem a ver com música. Eu não sei se te lembras de uma curiosidade que havia no Sal Música e na MTV. Os vídeos eram diferentes. Não. Eram. Não me lembro. Ah, e eram diferentes e tinham outra diferença ainda. No Sol Música ouvia-se muita versão... É que no Sol Música era... La Reina de la Noche. Sim. E na MTV era... Welcome to New York City. City. Foi o primeiro single e a primeira faixa do Amo Ricky Martin 1999. Isso daqui a minha irmã também tinha. Living the Estamos de volta, caros ouvintes, nesta edição do nosso programa Escolhe Sua Escolha Eu. Vou agora reportar-me ao ano de 1990. Um ano em que, aliás, isto vai ter de encontro precisamente àquilo que era... Aquilo que eu falei aqui há algumas semanas atrás, que era basicamente aquela questão de me lembrar perfeitamente quando tinha 2, 3 anos de idade. Estás recordado, Nuno? Obviamente, a Carlos Bonaparte, que eu me recordo. Perfeitamente. Pois muito bem. Então, nessa altura, eu ainda morava ali no designado bairro dos pobres, que era basicamente, enfim... Como o próprio nome vai indicando, casas pobres, e portanto, no caso a minha era uma pré-fabricada, onde éramos mais, onde eram mais ratos que pessoas, mas paciência. Acho que já posso baixar a voz. E dá-se o caso de que... já. É que... Custa muito manter... Não gosto de manter a voz assim à mal. Não é mal. Estavas a colocar bem a voz. Continua a falar assim. Pronto. Não, mas eu gosto de falar descontraídamente. Mas como estava a dizer... O que não quer dizer que tenha que falar baixo, como é lógico. Ah, não é falo baixo. Descontraídamente não é baixo. Não quer dizer que eu falo baixo, mas já falo normal. Não falo assim com aquela voz do Friday Night. Alright! A edição de hoje do nosso Friday Night! Ah, não, whatever, sound test. Yeah. Não, peraí. Yeah. A música, pá. Os ratos. Pronto. E então? Dizia eu que... Pronto. Estávamos em 1990, quando dava na RTP1... que na altura era um dos dois canais que havia, vou ter que subir para vocês. Era um dos dois canais que havia, que era, era a RTP1 e a RTP2. Sabes, só um parênteses, de uma coisa muito curiosa. Lembro-me de ver na RTP1 um anúncio. Em 92, novo canal. Era a mudança da grade de programa da RTP2. Ia-se passar a chamada... TV2. Exatamente. Ia-se chamar TV2. Porque na altura era Canal 1 e Canal 2, acho eu. Era! E então, passou a chamar-se TV2, mas curiosamente nesse ano surgiu mesmo um novo canal, que foi a SIC. É verdade, no dia 6 de outubro. Lola. Pronto. Lolix. E então, sabes que agora é uma coisa muito difícil, eles agora põem entre o LOLOL. Não interessa isso, vamos lá, o canal não é para colocar bem a voz. Pronto. E então dizia eu que em 1990 dava na RTP e eu lembro-me perfeitamente deste cenário. Eu estava sentado na cama dos meus pais, eles estavam ou não em casa, depende, mas eu lembro-me que estava precisamente sentado na cama dos meus pais com a minha irmã. Estava com a minha irmã. Isto mesmo para respirar fica complicado. Eu estava digamos, com a minha irmã. Estávamos a ver a novela Rainha da Sucata. Aliás, eu cheguei inclusive a ter uma cassete dessa novela. E então, a Rainha da Sucata, eu não faço a mínima ideia da história, mas não da música. Ou seja, eu vou aqui reportar-me... Aliás, eu lembro-me perfeitamente desse cenário. Eu tinha a televisão à direita. Eu tinha a televisão à direita, a minha irmã também estava à minha direita e eu estava do lado esquerdo da minha irmã, como é lógico, não é? E então estava... É porque eu não estou a conseguir concentrar-me naquilo que estou a dizer se pus muito a voz. Tenho que estar a concentrar-me a meter a voz naquele tão exagerado. Ah, que é profissional radiofónico que não consegue mandar a voz e está concentrado ao mesmo tempo. Não, eu consigo. Se não tiver barulho de fundo a distrair... Ah, está bem. Se não tiver que estar a falar alto para que não se ouça o barulho de fundo... Eu entendi. Mas qual é o barulho de fundo? Ninguém está a ouvir barulho de fundo. Pronto. Mas o que eu estava a dizer. E então... Eu tinha um candeeiro por cima e digamos que eu estava de frente para a porta. Ou seja, a porta da rua, que no fundo dava para o pátio, não é? A casa era mesmo pequenina. Era casa pré-fabricado. Não sei se a casa era alta ou não. Talvez não fosse. Mas para todos os efeitos, como eu era pequenino, nunca chegava lá em cima não, como aqui. Eu aqui, basta levantar-me que rapidamente... Pronto. Isto foi no teto. Lá não conseguia, por muito baixa que a casa fosse, eu não chegava lá em cima de certeza. Pronto, e então, lembro perfeitamente desse cenário e lembro perfeitamente... Sabes uma coisa que eu nunca mais me esqueci na minha vida? Da mim? Sabes qual é que era o meu número de casa? Não, mas porquê que estás virado lá? 781-4965. Muito bem. E... Está toda a gente a ligar para esse número agora, ver quem é que chama. Exatamente. E com um detalhe. Na altura não havia 2-2. Quanto muito que a gente fazia era... ele não me apresentaram ouvir na antena 1. Liga para o número não sei quanto, não sei o quê. Indicativo de Lisboa, 01. Depois havia um número que acho que era de Viana do Castelo. Eu não sei quanto, não sei o quê e tal. Liga para este número. Indicativo de Viana do Castelo, 052. Ou seja, eu achava piada. Hoje em dia os números têm todos. Hoje em dia os números têm todos 9. Mas na altura havia números que tinham 10. Porque quando os dígitos de cidade tinham 2. Quando havia a cidade com 3 dígitos, depois tinha os outros 7 números, 3 mais 10, 3 mais 7, 10. Pronto. Ou seja, mas eu lembro perfeitamente disto. Eu não sei se lembras de estar a ouvir a rádio de manhã, Antena 1, no caso. E agora as notícias. Ou do mítico programa A Conversas à Malta do Porto. Mas isso era na Rádio Festival. Pronto. E então, digamos que eu... Os fins de semana na festival. Para aquilo era tipo um disco. Então o disco já vazia. Ai, ai. As tardes de festival. A música, pá. Música, opa, a música. Pronto, isto para dizer que... Vamos ouvir a Rainha da Sucata. O genérico da Rainha da Sucata. Que no caso pertence... Aliás, no caso é... Interpretado por... Por Sidney Magal. E se chama... Me chama que eu vou. Não, não se chama Rainha da Sucata, não. Nem foi feita antes da novela. Ou melhor, se foi feita antes, não foi de estilo... Ah, já que diz uma música chamada Rainha da Sucata. Uma novela chamada Rainha da Sucata. Eu conheço uma televisão, um canal de televisão que faz isso. Agora acho que já não faz, pois não. Não, já. Já abrandaram esse ritmo. Como viram que estavam a ser muito previsíveis. Beijo Escorpião, Belmonte, não sei o que. Nenhuma imitadora de música. Sim, tipo o Louco Amor tinha. Mas não, as atuais, não é muito. Sim, não. Sim, ainda bem. Muito bem. Muito bem. A canção número 3 tem título. Me chama que eu vou. Intérprete. O Sidney Magal. A orquestração. Estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate e bate com emoção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São 5 elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Te abro tesão, brincando, bulindo, ardendo, sem medo do prazer. Cara de diabo, bunda de bebê. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. É um doce pecado melhor do que o original. São 5 elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. A canção número 4 é aquilo que realmente interessa, porque é minha. Bom, eu estou com isso, não sei porquê. Vamos até à música mais antiga de hoje, e uma das mais antigas, ou talvez mesmo a mais antiga dos últimos tempos. A gravação é de 1935. Portanto, só tinha 10 anos, mas ainda não lembro quando esta música surgiu. O compositor chama-se André Filho, António André Sá Filho. Vamos outra vez até ao Brasil. Desta vez por motivos não tão... Pois. Desta vez por motivos não tão bonitos. Eu soube há pouco tempo que uma amiga minha, que agora está em Londres... Londres! E que o Carlos até já esteve com ela e até faz lembrar o seu nome, faz o meu, foi João. Portanto, a mãe dela perdeu o companheiro porque quando foram de férias para o Brasil, não no Rio de Janeiro, que é o que eu vou falar, mas em São Paulo, mas... São Paulo é a cidade mais caótica da América do Sul. Também é mais desenvolvida, mas São Paulo é a cidade mais barafunda e coisa. Não só do Brasil, mas da América do Sul. O Rio de Janeiro fica um bocado atrás, mas não fica muito atrás, porque também é o fim do mundo em muitos sentidos. E então estavam lá a passar as férias e o homem, o companheiro da mãe da minha amiga, pronto, já perceberam, foi atropelado por um ônibus, ou seja, um autocarro, e ainda andou 6 dias em coma e depois não sobreviveu. E o Brasil, e falei há um bocado nisso, também já sabia que ia falar sobre o Brasil outra vez aqui. Que era a comida? Eu, sobre o Brasil outra vez aqui, é o jantar para o nosso festival. O Brasil é um mundo maravilhoso, e eu já comecei a falar nisso há mais de um ano. Lembras quando falamos sobre a Gabriela? Parece um saco de então. Quando falamos muito sobre a Gabriela e tal, é um mundo maravilhoso, só que eu vejo um Brasil, talvez... entre os países médio ou alto ou desenvolvidos, estou a incluir os dois grupos, talvez o país de maiores e de mais contrastes entre os grupos que eu referi. Os Estados Unidos também um bocado, mas pronto. É tudo maravilhoso e eu vejo coisas na comunicação social, olha ou seja... Não, olha que não tanto. É tudo o que eu estou a dizer. Muitas coisas que chegam... Eu explico porquê. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Porque no Brasil ainda há muita guerrilha. Já não é nos Estados Unidos. Ainda há, mas já não... Ah, estás a falar da comparação entre os dois. As coisas que nos chegam é tudo maravilhoso. Tudo, pronto. Em certos contextos fazem querer parecer que no Brasil as coisas são bonitas. E há muitos portugueses que são a dar bem lá e ainda bem que estão. Era um país que eu gostava de visitar, mas era um dia depois vir embora. Porque aquilo não é a cidade maravilhosa que a Aurora Miranda vai cantar. A Aurora Miranda já agora é irmã da Carmen Miranda, muito conhecida por estes lados. Que nasceu... Carmen Miranda é portuguesa. Sim, a outra já nasceu no Brasil. A Aurora já não sei. Sim, nasceu no Brasil. Portanto, isto, segundo os registros que eu encontrei, é a mesma gravação original, depois já ouviram muitas vezes. E eu escolhi a Cidade Maravilhosa porque me lembrei-me dela na passagem de ano de 2012 para 2013, o Show da Virada, levada cá pela Globo. Abriu logo com esta música... Porque a Ivete Sangalo disse, estamos aqui a comemorar o nosso Rio de Janeiro e vai receber as Olimpíadas em 2016. Isto já soube o que estou a dizer. O Rio de Janeiro vai receber os Jogos Olímpicos, para mim são o ponto alto desportivo de 4 em 4 anos. É a melhor coisa que acontece no desportivo. E portanto, esta cidade maravilhosa, às vezes, outras vezes, não. O Brasil é um país muito interessante, complexo e de não era controverso com isso, de contrastes. E dá muito o que pensar, mas também vem muita coisa de qualidade. Nós que aqui falamos muito de esporte e de música, vem muita coisa de qualidade de lá, muita cultura. As pessoas são bem mais abertas do que aqui e ainda agora tivemos o carnaval. Se calhar algumas já não estão a passar por 500 dificuldades e bem piores do que a maioria dos portugueses, mas chega ao carnaval e vem festejar e tal. Aí é o ponto alto da cidade maravilhosa. Mas por outro lado, o Brasil é um país que até tem dado a dar que pensar nos últimos tempos. Mas são coisas bonitas que chegam lá. Uma delas é esta cidade maravilhosa. Vamos até ao Rio de Janeiro ouvir a Aurora Miranda. Quando o Carlos fica lá, não é verdade? Carnaval. E agora já vou mais a lançar a música, que senão ainda levo um pontapé à Zeca Mendonça. Puxa. Maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Jardim florido de amor e saudade, terra que a todos seduz. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Estamos de volta neste estado, neste momento, neste debate parlamentar. Não sei se entendeu o trocadilho. Parlamentar. Parlamentar. Exatamente. Realmente este programa, se há palavra que define este programa, é lamento. Nós temos uma eu e nós somos uma república parlamentar. É, parlamentar. Agora esqueci de alguma coisa que eu ia falar. Ias falar? Ia falar há um bocado. Chiquinha. Não. Ah, Chica! Ia falar há um bocado. Estavas a falar dos Jogos Olímpicos. Do Rio de Fevereiro. Ora bem, caros ouvintes, vamos então à nossa análise desportiva deste Mundial 2020. Ora, neste Mundial de 2026, vamos então ao Grupo A. Crimeia 3, Daguestão 0, Ucrânia 1, Chechênia 2 e Kosovo 5, Madeira 2. Madeira 0. No Grupo B temos também... 6 equipas em cada grupo. Exatamente, porque isto agora são muitos países. Pois, claro, está bem. Ora, no Grupo B, Algarve. No grupo B... Não, no Grupo B, Tartaristão 1, Donetsk 0, e ainda porque houve outros jogos que não se realizaram devido ao mau tempo, e também no grupo B, então, o jogo Estados... não, europeu. Não, mundial. Estados Unidos 3 contra a França, que 3 a 2, então. O mundial está a realizar na Bélgica do Norte. Exatamente. Está-se a realizar, como é que eu posso dizer? E na República Federal de Espanha. Exatamente. Porque a democrática ficou de fora. Não, porque entretanto um dos jogos que ficou por realizar foi precisamente por alguns distúrbios que houve quando do jogo Galiza-Catalunha, que entretanto... Olha que isso não sei se está assim tão distante. Não, a Galiza não, mas a Catalunha é capaz. A Galiza não, porque não há... Porque Portugal também, aqui a parte norte, também não tinha força, porque senão até éramos capazes de nos tornar... Eu acho que sim, de nos fazer um referido para o semana independente. Amanhã vamos falar um bocado sobre isso, sobre a Galiza no comércio. E também outro dos jogos que ficou por realizar foi precisamente Lugansk contra uma outra república que agora me esqueceu. Indochete, exatamente. Portanto... Era Lugansk contra a Indochétia, mas aqui foi devido a mau tempo. No país, que antigamente pertencia à Ucrânia, Houve durante muito tempo caiu neve, portanto não há condições, não houve condições para a realização do jogo. Este Mundial, que é o primeiro que conta com 40 equipas, no total, divididas então no total de 6 grupos, aliás, 42 equipas, no total de 6 grupos, cada um com 6 equipas. 6 vezes 6, 36. E tem É, 42. não, Cá peço. 6 que já são apuradas para os Não, oitavos de final. não, peço desculpa, foi um pequeno lapso da minha parte. Porque 6 grupos, 40, 7 grupos, 6 equipas, assim é que está correto. É a música. Até pode ser, peraí, 7 grupos, 6 equipas. Ah, 6 grupos, 7 equipas, não é? Exatamente. Pronto, 6 grupos, não, 3 grupos, 6 grupos, 7 seleções. É a primeira vez que temos então um Mundial a contar com 42 seleções. Também há de ter em conta que recentemente, em menos de uma década, tivemos o surgimento de mais de 20 novos países, já que as 22 repúblicas, as 21 que constituíam a Rússia, tornaram-se independentes e, simultaneamente, Lugansk, Donetsk e Crimeia tornaram-se também independentes da Ucrânia, assim como Catalunha e Galiza da Espanha. A próxima semana vamos ter também o Mundialito de Futebol, aliás, o Mundial Júnior de Futebol, mas sobre esses dados iremos dar mais informações, recordando também que, em caso de que por referendo Portugal do Sul se torna independente, teremos então também Portugal do Sul a participar contra a Valáquia, não é? Que antigamente fazia parte da extinta Roménia. E pronto, é isso. Vamos. Quer dizer, brincar um bocadinho. Pois, o programa vai para 2 horas. Ah, mal, hoje temos mais meia hora extra. É. Acerto, temos meia hora extra porque há aí um programa que vai para o ar amanhã e não hoje, a pedido da locutora. Mas depois começa o festival e ainda estamos aqui. Ah, pois é, está bem, está bem. Bom, então vamos lá. Ah, chica! Estava eu a ver uma telenovela. Ah, não sei quanto, não sei o quê, você não sei quanto, sou a escrava, não sei quanto. Para a imagem. Depois, de repente, o ecrã fica preto. E a única coisa que se ouve é um. E depois, o que acontece? Fica um ecrã todo azul com umas ondas verdes. Aquilo é uma animação qualquer que era suposto não estar ali, ou melhor, era suposto só estar ali temporariamente. Então aquelas ondas, era aquelas ondas tais verdes, não é? Mas um verde escuro e um azul escuro também. E atenção, porque aquilo durou muito tempo. Talvez eu fui comer, voltei de comer e aquilo ainda estava assim. Mais tarde, a TV não teve mais programa naquela altura, só lá por volta das 11 da noite é que voltou a ter programas, porque entretanto, depois o que eles fizeram foi retiraram essa animação e colocaram aquelas cores de arco-íris com o símbolo de TVI no meio e a Rádio Renascença de fundo, à noite. Coisa inédita, não era habitual naquela altura, já havia programação, portanto. E ficou marcado. Eu não sei se depois a novela, claro, teve que continuar, mas eu não sei se o que se passou, se aquela fita, se aquele episódio voltou a passar ou não. Mas basicamente foi lá a fita que enrolou, porque ouviu-se mesmo a imagem, ouviu-se mesmo o som, percebes? Não sei quando. E não lembro disso. Já não lembro se a imagem se distorceu ou não. Ou se, não sei como é que isso acontece. Se parou ou se não parou. Não sei como é que. Aliás, parou. Uma lógica que parou. Mas eu não sei se a imagem. Se. Não sabes. Quando as cassetes de vídeo. A fita enrolava, o que é que acontecia à imagem? Desfazia-se, era? Começava a aparecer desfocada, não era desfocada, com riscos a meio e distorcida. Pois. E depois. Quando parava. Apareceu tudo com riscos a meio, até que ficava, a maior parte das vezes ficava-se mesmo sem imagem, só com a chuva, ou mesmo tudo preto. Pois. Ali, não sei o que é que se passou. Pois, se calhar foi isso. Então, se calhar chegou a ficar tudo a preto, não sei. Coloca a voz. Lá chegou a ficar tudo preto e pronto. Então depois lá ficou essa animaçãozita. E não me lembro de... Porque aquilo devia dar tarde. Aquela novela devia dar durante a tarde. Porque eu tenho a impressão, mas já não posso assegurar, tenho a impressão que ainda virei para o Canal 1 para ver o Hugo. Mas eu estava mais interessado em ver quando é que aquela imagem desaparecia do que... Aliás, eu até não sei se tu te lembras de uma coisa que era... Imagina, não sei se chegaste a apanhar isso. Imagina que a TV Cabo mandava uma carta para casa a informar. Atenção, porque no dia 20 nós vamos mudar o canal a VH1 do 20 para o 31 e o canal RTL para o 32 e mais não sei o quê para o 39. E vai ser adicionado o canal 40 não sei o quê. Isto no dia 20. Não sei se te lembras disso, recebias essas cartas. Acho que eu já tive TV Cabo muito tarde, eu vi era na minha avó, não recebia cartas. Eu recebia cartas. Quando é que tu vais TV Cabo já agora? Olha, foi há 5 minutos, sei lá. Eu tinha satélite desde 98, mas eu tinha a cabo desde 99. É, mais ou menos. Pronto, mas ainda recebia cartas. E então... Hã? Continua. Isso é o quê? É chamada, não interessa. Ah, e então, estava aqui a ver alguma coisa estranha. Olha a música, pá, já vai em 10 minutos e ainda não falaste a música. Pronto, tadinho de Lost. E então, isto para dizer o quê? Não sei se te lembras também, ou seja, quando depois a gente, no dia 20, sintonizava o canal 20, imagina. E então, eles estavam a mudar a posição do canal. Mas estou a aparecer lá mesmo a barrinha a procurar o canal, lembras-te? Não sei se assistias a isso. Eu adorava assistir a isso. De vez em quando, ou seja, estava lá o canal, imagina que o 20 era o Music. O Music. Não sei quando. Cortava, aparecia lá a barrinha em cima ou em baixo, depende, lá a sintonizar o canal. A The Round Rise of a Rose of a... E agora, não sei quanto... E pronto, até que chegava ao canal certo. Eu adorava isso. A sério que eu adorava isso. Por alguns momentos chegamos a ter a MTV2. Na altura em que estavam à procura não sei do quê. E pararam por um motivo qualquer. E ficamos para... Ainda fiquei a assistir a ouvir a Sonic. Better spell on you. I'm done mine. Na MTV2. Pronto. É isso. Ou seja, esta musiquinha, o genérico, que é mesmo genérico, tem 1 minuto e 8, da Chicara Silva, era cantada por Patrícia Amaral, Marcos Viana e a Transfilarmónica Orquestra, não sei de quanto. E estas três músicas, os amigos já repararam, são genéricos, são temas de novelas. Porque na altura havia muitas novelas. Eu até 2010 havia muitas novelas. Ui. Muitas mesmo. Não, já não, depois, aquelas que eu menos vi foi as da SIC. Também via, mas aquelas que eu mais vi foi da RTP. Durante muitos anos. Da RTP, quer dizer. As que vinham lá de fora e que passavam na RTP. A pedra sobre pedra. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Aquela. A da Tieta. Pode contar que ainda é sexta. Cedo. Tá bem, mas eu gosto. Gostava era da voz do qualquer jeito. A minhazinha era assim, minha senhora, era o Tim Maia, acho eu. Minha senhora faz muito bem. Pronto, é isso. Então a música que nós vamos ouvir é o genérico da Chica Chica da Silva, Glória Rainha. Bom, quando é a vez que a música entra na minha mente? Na minha também. Sou Chica da Silva. Sou Chica, escrava, sou Chiva, rainha. Sou um anjo barroco. Sou santa do Pauco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela. Do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. E esta é a última intervenção para introduzir uma música que realmente interessa. Por acaso interessa. Vamos escutar um compositor cujas obras-primas, pelo menos a sua base original, nunca foi escutada aqui, se não me engano. Porque, se não me engano, não, que eu já fui confirmar na intervenção anterior. Durante a música anterior. Nesta. Durante a música anterior e fui confirmar que o Ludwig van Beethoven não faz parte do nosso histórico. Ah, mas também já não estou há algum tempo. Bom, não interessa. Mas nunca fez parte também. Desde o dia 18 de janeiro, o que é que foi? Que não, nunca fez. Vamos parte. Até a Alemanha. Foi onde nasceu o senhor Ludwig van Beethoven. Para escutar uma Beethoven. Para escutar uma música que faz lembrar e falar em Vida Louca. Uma passagem de ano louca que eu tive entre 2005 e 2006. Yuhu! Que não foi bem assim, mas depois na altura de fazer uma montagem com vídeo e som e fotografias e tal, começa com esta música. E acho que até já fiz, peguei nesta música para o início de uma montagem para uma amiga minha. Bem, não interessa, Dani Fernandes. Também pegaste neste. Este excerto. Quadras de música. E é precisamente quadras de música. Pronto, isto tem estas associações, responde ao estilo mais clássico, assim, na ópera. Não tem voz, é instrumental apenas. Vamos escutar a Sinfonia número 9 de Beethoven, Ludwig van Beethoven, o Scherzo, que quem tem computador de há algum tempo sabe que isto já vinha como exemplo de música, isto e New Stories, I Will Lose. E vamos escutar o Tintrin, Tintra, que abre e fecha o quadras de música. E eu estou a falar do quadras de música porque há uma coisa para mostrar aqui, ou havia, até isto fugir. Então, mas tu fechaste-me isto, caraças, pau, caraças, assim, mas eu vou chorar. Tem aqui, eu vou explicar aos amigos. Caraças, caraças, pau, caraças, diz. Oi, está bem. Ritmo da noite. Metem só um Carlos Vora à parte, porque vamos escutar excertos de coisas que eu passo a explicar. Today Sleeper era a faixa número 2 do álbum Up, lançado em 98, os R.E.M. era o número 2, a número 2, enquanto Today Sleeper era a 11, olhamos mais para cima e vemos, chama-se Moto. Isto foi o excerto de 24 de setembro de 2011, de Escolhe Sua Escolha Will. Eu a dizer que era a faixa número 2 do álbum Up, lançado em 98, pelos R.E.M., chama-se Lotus. Isto é um excerto do quadro da música de ontem. Uma produção anterior dos R.E.M. era a faixa número 2 do álbum Up, lançado em 98, pelos R.E.M. e chama-se Lotus. Entendeste aqui a junção das duas coisas, assim, mais ou menos. Porque a emissão do Quatras de música, no dia 14 de março de 2014, foi dedicada ao álbum Up, dos R.E.M. E a última foi esta, e o discurso já estava feito já há muito tempo, sem querer num improviso. Um improviso que eu mostrei ao meu outro patrão, não tu, mas ao outro. E ele ouviu todo o original de 1 minuto e 36 segundos, porque eu expliquei-lhe como é que eu gosto de Lotus na Fórmula 1. E ele ouviu a desgarrada inteira e ele disse, é uma desgarrada compilhada, vocês divertiram-se. Num dia 15 de março em que escutamos 6 músicas. A primeira, Thalia, como é que é? Thalia. Com Marimar. Marimar. Ricky Martin, Living a Vida Louca. Cinema Gal com Me Chama Que Eu Vou. Aurora Miranda, considerada maravilhosa. Patrícia Amaral, Marcos Viana, Transfónica Orquestra, Chica Rainha. É Chica Rainha ou Chica da Silva? Chica Rainha. Foi o que eu disse. E vamos estar com o Ludwig van Beethoven, o Scherzo, da Sinfonia número 9. Voltamos daqui para uma semana, para o dia 22 de março de 2014. Agora vamos ao festival E já sabes que daqui a umas horas vais receber um mail a dizer que a Lotus ficou em 20. Se é que acabaram, algum deles vai acabar a corrida. Vamos até Melbourne, Carlos Bonaparte, e voltamos para a semana. Voltamos para a semana.